grana. Então, o mundo só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte um enquanto não terminar, entendeu? Agora, Deus, sim, o grilo todo é a grana. O filho e abandona o pai, mata o pai por causa da grana, o amigo. Não tem esse negócio. A mulher do outro é uma coisa também que grila, mas isso aí é secundário. O grilo é, ele quer comer a mulher do outro, claro, sempre o cara quer comer a mulher do outro, mas ele pensa primeiro na grana, ele quer a grana, ele rouba a